da vida. Sinto o som no rosto, a torcida cantar. O campo se ilumina, é hora de jogar. O grito da galera ecoa no ar. A paixão pela bola não dá pra negar. Cada passe, cada drible é um sonho a viver. Na grama verdejante eu posso renascer. O jogo é nossa vida, a vida é um jogo. Vamos juntos em um só coração, todos no mesmo fogo. É futebol, é emoção, é vibração. Na vitória ou na derrota é pura paixão. Nos campos da vida a gente se encontra. O amor pelo jogo, a alma se apacenta. Os rivais se enfrentam, o suor é real. Mas no fim da partida o respeito é igual. As lágrimas de alegria e o esforço no olhar. Cada gol é uma história que vamos contar. Cada lance, cada chute é um passo pra sonhar. No jogo da vida temos que acreditar. A vitória é pra todos, o time é um só. Vamos juntos no campo, não há quem nos pare. Nós somos pó. É futebol, é emoção, é vibração. Na vitória ou na derrota é pura paixão. Nos campos da vida a gente se encontra. O amor pelo jogo, a alma se apacenta. Os rivais se enfrentam, o suor é real. Mas no fim da partida o respeito é igual. As lágrimas de alegria, o esforço no olhar. Cada gol é uma história que vamos contar. Cada lance, cada chute é um passo pra sonhar. No jogo da vida temos que acreditar. A vitória é pra todos, o time é um só. Vamos juntos no campo, não há quem nos pare. Nós somos pó. É futebol, é emoção, é vibração. Na vitória ou na derrota é pura paixão. Nos campos da vida a gente se encontra. O amor pelo jogo, a alma se apacenta. Quando o jogo acaba, o que fica é a memória. Das vitórias, das lutas e de cada história. Com a torcida ao lado e o sonho no olhar. No campo da vida sempre vamos brilhar. Na vitória ou na derrota é pura paixão. Nos campos da vida a gente se encontra. O amor pelo jogo, a alma se apacenta. Então levante a cabeça e vamos celebrar. No campo da vida é hora de jogar. Com a bola nos pés e o sonho no coração. Vamos juntos no ritmo da nossa canção.